Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler hoje um texto um pouquinho maior, os versículos 8 até 23. Dando Colossenses 2, 8 até 23. A gente vai dar prosseguimento ao nosso estudo de Colossenses. Então, para refrescar aí a memória dos irmãos, a gente já expôs o capítulo 1 e estamos no capítulo 2, né? No capítulo 1, verso 1 a 12, foi a introdução e a gente viu algo a respeito do progresso espiritual a partir do conhecimento da vontade plena de Deus, né, para a nossa vida, conhecimento da sabedoria de Deus. Vimos nos versos 13 a 23 a respeito da centralidade de Cristo e do seu senhorio sobre todas as áreas da vida. No capítulo 1, versos 24 a 29, o ministério de Paulo, ele explica como que o seu ministério é centrado em Cristo, não só no modo de ação, mas no tema também. E no capítulo 2, versos 1 a 5, a respeito da sua luta espiritual pelos colossenses, para que eles compreendessem o mistério de Cristo e a centralidade de Cristo. E agora, no capítulo 2, versos 6 a 23, Paulo é muito mais direto em explicar o que significa isso para a situação dos colossenses. A gente vai discutir isso um pouco mais. Então nós vamos fazer a leitura agora, capítulo 2, versos 6 a 23. Versículo 6. 6 até 23. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, o dia de festa, ou lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, porque todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Pai Celeste, nós pedimos que o Senhor ilumine agora a Tua Palavra no nosso coração, que o Senhor nos faça compreender esse ensino. Deus, tira a cera dos ouvidos, tira aquilo que nos impede de compreender, todo bloqueio mental, emocional. Pai, nós queremos crescer no conhecimento da verdade. Nós queremos conhecer mais a verdade do Senhor, porque nós sabemos que só a Tua verdade traz libertação. Em nome de Jesus, nós oramos. Irmãos, então o assunto aqui, é, como eu disse, é ainda a centralidade de Cristo. Esse é o assunto da carta toda. É a questão da centralidade, da suficiência de Cristo na nossa vida. Mas nesse trecho, Paulo começa a ser mais explícito sobre o tema e sobre a relação do tema com a situação da igreja de Colossos. E é mais explícito sobre o sentido existencial disso, o sentido para a vida de cada um. Eu chamaria essa sessão de... o tema seria consciência cristocêntrica. O que significa a gente absorver essa questão, esse ponto da centralidade de Cristo, que Paulo expôs antes na introdução, que ele falou a respeito do seu ministério, que Cristo é o centro de tudo. Então a gente vai dividir aí o texto em três subseções. Primeiro, o tema que é exposto aí nos versos 6 a 8, no comecinho da sessão. O tema e o desafio, né, que os colossenses estavam enfrentando para ter uma vida cristocêntrica. Depois, nos versos 9 a 15, Paulo é mais denso a respeito dessa centralidade de Cristo. O que isso significa para nós e qual é o fundamento da centralidade de Cristo na nossa vida. E nos versos 16 a 19, o desafio de ter uma consciência renovada a partir desse conceito, de que Cristo é o centro de todas as coisas. Então vamos... seguir aí, né, o texto. Versos 6 a 8, veja na sua Bíblia. Primeiro versos 6 e 7, que funciona como uma declaração de tema. Como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então, isso é interessante aqui. Nós temos um segundo passo, é o que Paulo está pedindo. Não somente receber a Cristo. Assim como recebestes, né, a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Então, eu diria que a igreja brasileira está muito no primeiro passo, no passo de receber. E como o pessoal não sabe dar o próximo passo, a maior parte do nosso tempo a gente fica ocupado recebendo. É claro que a gente tem que receber continuamente, né? Comer o pão e beber o sangue de Cristo, que ele fala lá, comer a carne e beber o sangue, como está em João, é um processo contínuo. Mas a gente precisa fazer alguma coisa a mais do que participar de reuniões em que nós temos experiências de receber a graça de Deus, de ter uma visão do significado de Cristo, de ter uma experiência espiritual, de ficar cheio do Espírito, de receber uma bênção, uma cura. Isso é fundamental. Mas existe uma outra coisa que a gente tem que fazer, que é andar em Jesus, andar em Cristo. E isso é toda a questão. Eu diria que andar em Cristo é o outro lado do andar em Espírito em Gálatas. Né? Não são duas coisas diferentes, né, que você precisa fazer, andar em Cristo e andar no Espírito Santo. Essas coisas estão relacionadas. Então, não somente receber, reordenar a vida em torno desse novo centro. E o Paulo usa três metáforas aqui, veja o verso 7, para descrever isso. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, né? Quer dizer, ele fala isso junto com o andar. Então, nós temos a metáfora do andar, a metáfora do enraizamento, né, e da edificação. Então, são formas diferentes de falar o que significa viver em Cristo. É um caminho que a gente precisa seguir, por isso que a gente precisa andar nele, é um caminho, é uma via. Então você tem que tomar uma determinada direção e existem passos que têm que ser tomados naquela direção. Nós temos a imagem do enraizamento, né? Quer dizer, a gente precisa aprender a se fixar como uma árvore e a receber o alimento de Cristo. Nós temos a da edificação, que é um edifício construído sobre aquele fundamento. Então, a ideia é que existe muito mais. Paulo está dizendo que além de receber Jesus, tem mais. Não é receber Jesus e simplesmente continuar levando a sua vida do mesmo jeito. É alguma coisa que precisa ser feita, além de receber a Cristo. E quando nós andamos em Cristo, dessa forma, o que diz aí o final do verso 7? Confirmados na fé, tal como fossem instruídos, crescendo em ações de graças. Então, eu diria que nessa declaração de tema, Paulo resume muita coisa. Ele está dizendo que a vida cristã é, em primeiro lugar, uma vida centrada em Cristo, fundada em Cristo, e em segundo lugar, uma vida de ações de graças. Então, essa combinação é uma combinação fundamental na vida cristã. É quando você olha para a sua vida e você vê que as coisas fazem sentido em torno de Cristo, e além disso, que você é capaz de ser grato a Deus. Isso é importante, porque como é que você cresce em ações de graças? Né, isso é uma reflexão, a gente poderia ir além do texto aqui. Mas como é que você cresce em ações de graças? Então algumas pessoas diriam assim, olha, se eu começar a receber muito mais do Senhor, então eu vou crescer em ações de graças. Então o caminho seria mais bênçãos. Né? Mas tem uma outra forma de a gente crescer em ações de graças. É a gente começar a reconhecer a graça de Deus, a presença e a bênção de Deus nas coisas. Quer dizer, tornar-se grato é mais do que receber mais bênçãos. É você começar a ver o mundo de um outro jeito. É você começar a enxergar alguma coisa que está lá, mas que você não está enxergando por causa do pecado na sua vida. E quando você começa a enxergar a presença de Deus e as bênçãos de Deus, a graça de Deus para com você, então aí você vai crescer em ações de graça. Se a gente reclama muito, tem alguma coisa errada com a gente. Pensa no pessoal no deserto, né? Murmurando no deserto. Então, se de fato alguma coisa está mudando na nossa visão de mundo, irmãos, ter uma cosmovisão cristã e realmente ter uma vida centrada em Jesus não é ter uma vida legalista em que você fica artificialmente aplicando princípios aí em todas as áreas. Isso tem que ter uma dimensão emocional, inclusive, natural. Quer dizer, crescer em ações de graças é alguma coisa que você não pode fabricar. Né? Você não pode fabricar, não adianta você calcular que a cada 5 minutos você vai dizer graças a Deus, não vai funcionar. Né? Realmente você tem que estar muito feliz com Deus e muito ciente da graça de Deus e das bênçãos de Deus para você crescer em ações de graças. Então é um desafio, né? E alguma coisa que não dá para fingir, para manipular. Então esse é o chamado de Paulo aqui. Em primeiro lugar, andar em Jesus. Mas tem um desafio aí, veja o verso 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então o perigo é que existem as filosofias, literalmente filosofias. Né? Então alguém podia tirar a conclusão daí que filosofia é uma coisa sempre ruim. Né? E não é exatamente isso. Paulo está se referindo aqui às mesmas palavras capciosas que estão lá no verso 4, que a gente leu antes, né? São sofismas, aí são os enganos vazios ou vãs sutilezas. Né? Então não é toda e qualquer atividade racional, filosófica, mas filosofias baseadas em tradições humanas, que não reconhecem a centralidade de Cristo. Ele explica no final. Sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então qual é a sabedoria, a filosofia que não vale? É aquela que não é cristã no sentido essencial, né, que não está de fato relacionada com Cristo. Agora, o Paulo descreve isso com essa expressão aí, rudimentos do mundo. Tem umas versões que trazem outro sentido, eu me esqueci agora como é que está na NVI. Tem alguém com NVI? Alguém está com NVI? Como é que está na NVI? Versículo 8, final do verso 8. Princípios elementares, rudimentos. Tem uma versão nova que está saindo para trazer espíritos elementares. Aí complica mais. Não tem a palavra espíritos aí. Tem uma razão. Essa expressão grega aí, stoiké, tu cosmu, literalmente significa elementos do mundo mesmo. Só que ela era usada para uma série de coisas. Às vezes para ensinos elementares ou ensinos rudimentares, como está em Gálatas e Hebreus, uma expressão semelhante. Às vezes... o pessoal entende aqui anjos mesmo, tá? Poderes angélicos. Então essa expressão em alguns textos antigos era usada para isso. Agora, a tradição, a interpretação mais comum é de que Paulo estaria se referindo à visão grega ou helenística dos poderes fundamentais. É que todo mundo conhece isso. Isso aparece muito em desenho animado agora. É a terra, a água, o fogo e o ar, né? Seriam os princípios fundamentais ou elementais, né? os poderes elementais. Alguns relacionavam seres divinos a esses espíritos, alguns não relacionavam. Então há um debate a respeito do que significam esses poderes fundamentais. Mas, ou rudimentos do mundo, né? Esse stoiker. Mas uma coisa a gente sabe. O ponto principal aqui é de que existiriam estruturas ou poderes ou forças independentes de Cristo que a gente precisaria seguir. Quer dizer, além de Cristo, existiriam outros poderes. Então você segue a Cristo, você aceitou Jesus, vai para o céu, maravilha. Mas existiriam outras forças, outros princípios e outros ensinos relacionados a essas forças que a gente precisaria seguir para ter a plenitude. Então isso é o cerne da heresia colossense que Paulo está combatendo. É a ideia de que Cristo é bom, mas não é suficiente. Você tem que ter Jesus, é ótimo, religião, ir para a igreja. Todo mundo precisa de uma coisa espiritual, não é isso? Entrevista de psicólogo na televisão, jornal. Não, todo mundo precisa, né, de ter uma coisa, para se apegar a um princípio religioso e tal. Então você fica com Jesus, mas nas outras áreas tem outros ensinos, tem outros princípios que o homem descobriu ou que os anjos revelaram que a gente tem que seguir, senão a gente não vai ficar completamente feliz, porque Jesus supre algumas coisas, mas não supre todas as coisas. Então isso é, de acordo com o Paulo, uma falsa consciência. A vida cristocêntrica, e isso está aqui na introdução, né, do tema, precisa enfrentar o desafio desses elementos do mundo. É a mentira de que existam poderes, estruturas, setores da vida, áreas da vida que sejam autônomas e que a gente precise de um outro princípio para seguir. E agora o Paulo vai desenvolver isso que ele acabou de dizer, versos 9 em diante. Então vamos ver aí, versos 9 em diante. Primeiro, 9 e 10. Paulo vai falar agora da promessa, segundo a nossa divisão, da vida cristocêntrica. Por que a gente não precisa seguir esses falsos ensinos? Por que andar em Cristo é melhor e é o certo? Verso 9 e 10. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então aqui Paulo está falando daquela preeminência essencial de Jesus. Porque ele é Deus. Como ele já tinha dito no capítulo 1, porque ele é Deus, porque ele é o centro de todas as coisas, a gente não precisa seguir esses rudimentos do mundo. E ele usa uma expressão muito importante para descrever isso. A plenitude da divindade. O termo pleroma aparece em textos gnósticos aí do século 1 e do século 2, em outros textos antigos também, como uma forma de descrever a divindade. Mas para os gnósticos, que é uma heresia que não estava ainda em Colossos nessa época, mas que se desenvolveu algum tempo depois, é uma espécie de heresia, uma espécie de religião que apareceu na época lá, o gnosticismo, como tem muitas seitas hoje. Ele se tornou uma religião bastante popular na Ásia Menor, onde está a igreja de Colossos, e de acordo com os gnósticos, a divindade estaria distribuída em uma série de potências, de poderes divinos, seres angelicais. Isso é uma heresia que desenvolveu na época. E Cristo seria uma dessas potências. Mas para você ter a plenitude da divindade, você precisaria responder a outras potências espirituais, a outras forças, a outros seres divinos. Isso não chega a ser um politeísmo exatamente, porque a ideia é de que todas essas forças vieram de Deus. A gente não tem certeza de que o gnosticismo já estava presente em Colossos, mas essa terminologia de pleroma, para dizer que a divindade não está só em um ser, mas está distribuída em vários seres, e num contexto romano também estava com o imperador, isso era comum. O termo era usado nessa época. Então, o Paulo é bastante exclusivista, né? Para os padrões romanos, em que existia todo o panteão de deuses do Estado, né? Além disso, tinha o imperador e tinha as divindades de cada país. Paulo era bem tolerante, porque o que ele disse é que a plenitude da divindade estava em Jesus. Então ele centralizou tudo em um só. Só Jesus tem a divindade. A plenitude, o pleroma, está em Jesus. Então você não pode apontar uma outra força paralela. Não existe governo paralelo, a não ser que seja ilegítimo. Né? Mas não existe uma força, um poder divino ou humano que exista independente de Jesus, que a plenitude da divindade está em Jesus. Agora, tem uma expressão muito interessante no verso 10, que às vezes não é bem traduzido, na minha opinião. Na minha versão está: nele estáis aperfeiçoados. Tem alguma versão que traz: tendes a vossa plenitude nele? Estáis completos, uma outra versão. É difícil traduzir isso. A palavra que o Paulo usou aqui é a mesma palavra que ele usou para dizer que Jesus tem a plenitude da divindade, pleroma. É como se ele dissesse que Jesus tem a plenitude da divindade e que vocês são plenificados nele. É isso que ele está dizendo aqui. Isso é muito significativo. O que Paulo está dizendo é que Jesus tem a plenitude da divindade. Então, ele governa todas as coisas. Ele é a origem de todas as coisas. E nada funciona corretamente se não estiver debaixo de Jesus. Agora, ele está dizendo que quando a gente se liga a Jesus, nós, a plenitude nossa como seres humanos é realizada. Quer dizer, nós nos encontramos como seres humanos. E nós somos criaturas, né, de Deus, criados à imagem de Deus. Cristo foi criado à imagem, é a imagem de Deus divina e realizou na sua natureza humana a imagem de Deus, a imagem humana, né, de Deus, completamente. E a gente viu essas expressões de Jesus como o primogênito da criação, lá no capítulo 1. Mas esse texto aqui é muito importante. Quer dizer, o Paulo está dizendo, com uma linguagem bem rebuscada e aplicada para aquela situação, algo que já está lá em Gênesis. Deus criou todas as coisas, ele é o Criador, ele é o centro de tudo, e ele colocou um representante dele mesmo no mundo, que é o portador da sua imagem. E só quando o homem, que é criado à imagem de Deus, reconhece quem Deus é, ele vai descobrir quem ele mesmo é. Se você foi criado à imagem de Deus, sem olhar para Deus, você não vai saber quem você é e quem você deve ser na prática. Quer dizer, para o homem funcionar no mundo como imagem de Deus, ele precisa estar numa relação com Deus. Então, o que o Paulo está dizendo é que se a gente não descobriu que Jesus é a plenitude da divindade, que ele é o centro de todas as coisas, a nossa experiência humana não vai ser plena. Ela vai ser incompleta. Para nós sermos completos, Cristo tem que ser o centro. Então é mentira que além de Jesus a gente precisa de outra coisa. E não precisa de outra coisa. Porque a nossa plenitude está em Jesus. E se tiver uma coisa na sua vida que não tem nada a ver com Jesus? Está incompleto. Tem alguma coisa incompleta. E se seguir Jesus na sua experiência significa um empobrecimento? Então provavelmente você não está seguindo o Jesus da Bíblia. Está seguindo um outro Jesus, que é um Jesus menor, um Jesus pequenininho, que não é a plenitude da divindade. Só a quem tem a plenitude da divindade pode dominar e controlar e administrar todas as coisas. Só quem tem a plenitude da divindade. Se a plenitude da divindade tivesse dividido em dois seres, um ser teria competência para guiar uma área da vida e o outro ser teria competência para guiar outra. Mas se a plenitude da divindade está em Jesus, ele tem competência para guiar tudo. E se você seguir Jesus, então, tudo na sua vida será redimido e realizado. Então, isso é o conceito de plenificação. É. E Jesus é o cabeça, o que diz o final do texto? Isso é muito significativo. De todo principado e potestade. Lembrando, Paulo está combatendo aqui a ideia de que você pode seguir Jesus, mas na vida pública você segue o imperador e o Estado. Então Paulo está dizendo, não. Né? Quer dizer, o pessoal entende muito isso aqui como se fossem os demônios, né? Os principados e potestades. Mas qual seria o ponto aqui, né, de Paulo dizer isso no argumento? Não faz muito sentido. O que ele está dizendo é que o Senhor é Jesus. E que é um erro pensar que na sua vida secular você segue os principados e potestades, quer dizer, os poderes, né, os normais da vida, o que você aprendeu na faculdade, o que o mercado manda você fazer, o que você aprendeu no sistema público de educação, o que o sistema diz, você faz. E na sua vida espiritual, aí você se delicia aí com Jesus nos fins de semana. Não é isso. Né? Se Jesus é o cabeça de todo principado e potestade, então não existe poder no mundo que não tenha que se sujeitar né, a Cristo. E a gente não precisa temer nenhum poder, como se a gente deixasse de ser pleno porque a gente está desobedecendo um poder rebelde, né? Nós não vamos deixar de ser plenos. Versos 11 a 15, nós temos aqui o que eu diria que é a preeminência existencial de Cristo, obtida na redenção. Então, do que o texto fala? Paulo diz que nós fomos circuncidados em Cristo, né? Como? Por meio do batismo. Veja aí, verso 12 em diante. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, do qual igualmente fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então, a primeira coisa que nós temos aqui, nós fomos circuncidados. Então, isso era especialmente significativo para os judeus da comunidade de Colossos, mas para todo mundo que tinha conhecimento da lei do Antigo Testamento. Então, nós recebemos a circuncisão de Cristo. A circuncisão era o sinal da aliança abraâmica, e Paulo diz lá em Romanos que a verdadeira circuncisão é que é do coração, no espírito, né? Mas antes disso, há o que ele chama aqui de circuncisão de Cristo. Então, a morte de Cristo na cruz foi a circuncisão de Cristo, né? E através da circuncisão de Cristo, quando nós participamos com ele da morte e ressurreição, nós entramos na aliança, né? Participando com ele, a circuncisão anterior. Agora vejam os versos 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então a gente vê que o centro desse texto é a cruz. O centro é a cruz. A circuncisão de Cristo é a cruz, né? Pelo batismo, nós participamos com Cristo na sua crucificação e na sua ressurreição. Isso é importante. Paulo está expandindo aqui, gente, algo que ele já tinha falado um pouquinho antes, no capítulo 1. Nós lemos no capítulo 1, versículos 18 e 19, final do 18. Perdão, versículos 19 e 20. Aprouve a Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude. Agora o verso 20. Que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Então, qual é o instrumento de Deus para reconciliar todas as coisas e para Cristo assumir o seu governo sobre todas as coisas? É a cruz. O instrumento é a cruz. Então, Paulo expandiu aqui essa explicação. Ele está dizendo que quando a gente participa com Cristo da cruz, então o que acontece? Em primeiro lugar, nele a gente recebe essas coisas, né? A ideia de representação. Cristo é o nosso representante. Em segundo lugar, nós temos aqui que o escrito de dívida é cancelado. Então a gente fica livre das imposições desses elementos do mundo. E o final do texto, os versos 14 e 15, tem um tom irônico, né? Porque, vocês sabem disso, a cruz era um instrumento romano de punição, né? De condenação, um instrumento romano. Muita gente até elogiava, porque foi um avanço em relação a outros povos, né? Que praticavam coisas piores. Mas não importa. O ponto é que era uma forma cruel de mostrar o poder de obrigar as pessoas a fazerem o que o Estado queria. A cruz, gente, era isso. Uma forma de controle. Ela representa o poder repressivo dos principados e potestades da época, que eram não só espíritos, mas o próprio Estado romano, e também representava o sistema de controle religioso judaico que entregou Jesus para o Estado romano e tudo isso aí. Agora, olha a ironia de Paulo. Os romanos gostavam de fazer isso, né? Depois de desarmar um exército derrotado, botar todo mundo numa procissão pública, né? Aquele desfile, né, dos derrotados, e aí passava por dentro do arco, né? E aquela glória toda de Roma. Mas o que o Paulo diz aqui? Que na cruz, Cristo tomou os principados e potestades. O que ele fez aí? Despojou Quer dizer, desarmou, tirou o poder desses principados e potestades e os expôs ao desprezo através da sua morte na cruz. Então, o Paulo está sendo irônico. Ele está dizendo que o que supostamente era o sinal do poder dos principados e potestades, que era a cruz, o poder de obrigar a fazer o que ele queria e de impor as suas condições e de exigir adoração, Paulo está dizendo aqui que nesse lugar, na cruz, Jesus estava virando a mesa. Jesus virou a mesa. Porque ali ele expôs esses poderes ao desprezo. Porque ele mostrou que a plenitude da humanidade, a imago Dei, né, não precisa desses poderes para se realizar. Quer dizer, ali em Jesus, a glória de Deus e a glória humana também, porque foi a imagem humana que estava sendo ali redimida na crucificação, ela se tornou visível, né? Ela apareceu ali na crucificação. Então, nesse momento, a fraqueza, a incapacidade, a temporalidade, inclusive, o fato de que aquilo estava caminhando para o fim, como ele diz em Coríntios, desses poderes, desses principados e potestades, foi evidenciado. Na cruz, isso é essencial, na cruz, uma sentença condenação foi passada sobre todos os poderes rebeldes na cruz e na ressurreição depois de Jesus. Então, o que significa, em primeiro lugar, claro que a gente não pode esquecer aqui da importância do batismo. Eu estava me esquecendo. Irmãos, o Paulo relaciona tudo isso com o batismo. Como é que você sabe que você participou disso? Isso é fundamental. Por isso o batismo é tão importante, né? Não é só um rito externo. Você sabe que você está participando disso que Jesus fez porque você foi batizado. O batismo aqui é essencial. Não estou dizendo que é o batismo que efetua as coisas em você, mas o batismo é um sinal externo que Deus realiza, né, por meio da igreja. Por que os irmãos pensam que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Muita gente às vezes não entende isso, que a gente ora em nome de Jesus. Então, muita gente, para fazer uma oração mais forte assim, não vou orar só em nome de Jesus, vou orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que aí é aquela oração, né? Aquela oração poderosa. Mas não tem nada a ver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é uma oração, é um ato de representação. Tá? Quando você está orando, você ora em nome de Jesus, porque você está pedindo a Deus, ou pedindo a Cristo, que te interceda por você e diante do Pai consiga aquilo que você está pedindo. Mas quando você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está realizando um ato em nome de Deus. É outra coisa. Completamente diferente. Por isso que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Claro que é em nome de Jesus, num outro sentido também, né? Porque o mandamento foi dado por meio de Jesus. Mas é por isso que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, na verdade, isso é importante. Batismo, irmãos, não é uma coisa que é simplesmente feita pela igreja, não. Por isso, em muitas denominações, é considerado um sacramento. Quando você está sendo batizado, usando a sua providência por esse processo, Deus está te batizando. Porque quando alguém está te batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está fazendo uma coisa no lugar de quem? De Deus. Quer dizer, é um ato de representação, é muito sério, né? O ato do batismo é uma coisa fundamental. Então isso é um sinal para nós, né? Isso é um sinal sacramental, a gente poderia dizer. Quando você recebe o batismo, aquilo é um ato que foi promovido, ordenado e promovido e controlado pela providência divina, e está acontecendo ali porque Deus queria que acontecesse. O batismo genuíno, né? Então, o que o Paulo está dizendo é o seguinte: você foi batizado? Você, de fato, creu em Cristo e deu esse testemunho público no batismo? Então, isso é um sinal público, não só para os outros, mas para você também, de que você está participando dessa vitória de Cristo, que é a plenitude de todas as coisas. Então, você pode ter a plenitude na sua vida, de agora em diante. Você não está solto por aí. Você está ligado àquele que é a plenitude, que tem a plenitude da divindade nele. Quer dizer, a gente precisa se apropriar disso, né, para a nossa vida cristã. Então, encerrando esse segundo ponto, A sociedade contemporânea é marcada por isso que eu já chamei de politeísmo social. Cada setor da vida é regido por poderes visíveis, que foram criados por Cristo, mas que não submetem a ele, são poderes rebeldes. O Estado secular, comunidade científica, a mídia, o mercado, muitas vezes pais, os pais que nos ajudam, muitas vezes líderes de igreja, e assim por diante. Por trás desses poderes rebeldes, há poderes invisíveis que querem nos afastar de Cristo. Por trás de qualquer um desses poderes. Para usar uma expressão mais ampla, o império, e em cada momento da história o império pode ser outro, quer nos convencer de que Cristo pode ser o Senhor na igreja e na vida pessoal do cristão. Mas que no mundo secular, nós devemos obedecer a outros poderes. Se a gente quiser ter vida plena. Então, se você quiser ter uma vida plena, além de Jesus, você obedece aos outros poderes. Mas se Cristo é o cabeça sobre todos os poderes, e se os poderes rebeldes foram derrotados na cruz e expostos à humilhação, nós não precisamos mais nos sujeitar aos seus mandamentos, às dívidas que eles impõem sobre nós, nem seguir essas tradições humanas. Então, o povo de Deus, de agora em diante, deve resistir a esses poderes. Não a esses poderes em si, porque Deus criou, né? A questão é desobedecer aos seus desmandos. Né? Isso não significa se retirar da sociedade, mas viver em cada esfera da sociedade sujeito a Cristo, já que Cristo dirige todas as coisas. Agora, a dificuldade, às vezes, é interna, e isso é o nosso terceiro ponto, versos 16 a 23. Como é que a gente vai ter uma consciência renovada para viver isso? Porque faz sentido, aparentemente faz sentido. Ok, Cristo é o Senhor de tudo. A plenitude da divindade está em Jesus. Eu só vou ter plenitude se eu tiver em Jesus. Mas se eu fui batizado, eu já estou ligado a Ele, então eu já posso começar a viver isso. Mas existe uma série de obstáculos que se tornam internos. Vejam aí. Verso 16, em diante. Primeiro 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dias de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto aos anjos, baseado em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por seus juntos e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então, primeira coisa que a gente tem aqui. Paulo está falando de sombra e realidade. Né? Veja aí o versículo 17. Né? Tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. De que corpo Paulo está dizendo, falando aqui? Então, imediatamente a gente já pensa na igreja, né? O corpo é de Cristo. Mas não é disso que Paulo está falando. Aqui o objetivo é outro. O corpo aqui tem o sentido da realidade, o concreto, em oposição à sombra. Né? Então, veja só. Eu estou aqui, né? Está difícil, tem luz para todo lado, né? Mas tem uma sombra do lado de cá. O que o Paulo está dizendo é que existe o corpo e a sombra. A sombra não é o real. Né? O corpo é o real. Então, quando ele diz o corpo é de Cristo, ele está dizendo que a realidade das coisas está em Cristo. E que os mandamentos religiosos, como comida, e não só religiosos, os rituais e as estruturas que a gente tem na nossa vida social, comida, bebida, dias de festa, lua nova ou sábados, essas coisas ali do Antigo Testamento eram sombras, não eram a realidade espiritual. Isso tem em Hebreus também, de uma forma muito consistente, né? A ideia de que a gente não precisa ficar preso naqueles mandamentos. Até hoje tem crente que fica cismado, por exemplo, se pode comer carne, se não pode comer carne, né? Se o dia de cultuar a Deus é o sábado ou é o domingo, né? Isso aí não importa. Essas coisas, a forma histórica, cultural dessas coisas, era uma sombra. Pode beber, comer sangue, né? Beber sangue não. Você pode comer sangue, tem crente que não come frango ao molho pardo, né? Não come porque eu acho ruim mesmo. Mas não tem nada a ver, essas coisas foram superadas. Eram sombras. A realidade é Cristo. Então, a primeira coisa, não trocar a realidade pela sombra. Né? Que trocar a realidade pela sombra é você, na religião, se acostumar com tradições, com formas exteriores, né? Com procedimentos mecânicos, e você esquecer do essencial. Né? Então, é muito fácil você fazer isso, mesmo na igreja. É muito fácil a gente perder a realidade espiritual por conta das nossas próprias práticas litúrgicas, né? Por causa do que a gente pensa que é importante em termos de tradição eclesiástica, em termos de práticas devocionais, inclusive. O que é a realidade? Né? Muitas vezes, muitos crentes acham que a realidade é você se dedicar a experiências espirituais. Né? Mas o Tiago não diz que a verdadeira religião é auxiliar, né, as viúvas, né, e os órfãos nas suas tribulações e guardar-se incontaminado, né, do mundo. Então, viver a realidade espiritual é você viver dentro do seu contexto. O que seu contexto demanda, de fato? Então, é você se encontrar com a realidade, não fazer uma Disneylândia religiosa. Olha, de uma forma diferente, eu acho que hoje a gente vive muito isso. Existe a Disneylândia tradicional. Disneylândia tradicional é você ter a igreja formal, com todas as tradições, os paramentos, né, os cânones religiosos, a hierarquia, e você participa daquela religião formal e acha que está no céu por causa daquilo. Mas existe a outra Disneylândia também, que tem os parques, né? Na Disneylândia tem parques diferentes. Quem conhece isso? Eu tenho aqueles parques mais movimentados, né, que o pessoal chora mais, pula mais, grita mais, mas a sua vida no mundo continua do mesmo jeito. Senhorio de Cristo, necas. Isso é Disneylândia também. É muito fácil você viver a religião como escape, sem conteúdo. Você viver na sombra. Você viver sem a realidade. Isso não interessa. O que interessa é uma religião que faça diferença mesmo para a sua vida. Então, tomar cuidado com isso. Não confundir a realidade do que significa ter a imagem de Deus no mundo hoje, no seu contexto, com práticas religiosas. Não trocar a realidade pela sombra. Estar em Cristo, viver em Cristo, não é ter as práticas religiosas corretas. É ter alguma coisa diferente na sua vida concreta. É o pleroma. É você ter a plenitude. Segundo, e isso é outra coisa muito significativa. Ninguém vos... diz aí? Ninguém vos julgue. O que diz o verso 18? Ninguém se faça árbitro contra vós outros, né? Pretestando humildade, culto aos anjos, enfatuado ou baseado na sua mente carnal, cheio, né? Com a sua mente carnal. Então, não se deixe julgar pela mentalidade secular. Então, os falsos mestres rejeitavam a centralidade de Cristo com base na sua percepção, do seu conhecimento autônomo, sua mente carnal, às vezes por revelações de anjos. O mais racionalista é dizer que filosofou e descobriu aquilo. O mais místico é dizer que um anjo apareceu e contou aquilo. Mas é a mesma mentira. É a ideia de que existe alguma sabedoria fora de Cristo. Como saber se é a mentalidade secular, aquele conceito, aquela ideia, aquele valor que está sendo trazido para nós? Esse ensino falso, de acordo com Paulo, é aquele que não retém o quê? A? O que diz aí, irmãos? O que diz na sua Bíblia? Verso 19, na sua Bíblia aí. Não retendo a cabeça. Então, o que é a mentalidade carnal? É aquele ensino, aquele conceito, aquela doutrina, em qualquer área, inclusive sua atividade profissional, que é incompatível com o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Se quando você leva aquela crença que você está sustentando, as últimas consequências, ou o fundamento que você usa para a sua prática em qualquer área, profissional, familiar, sua vida emocional, não importa. Se quando você leva aquilo às últimas consequências, aquilo não combina com a ideia de que Cristo é o Senhor de todas as coisas, então, isso é falso. Isso é falso. Agora, o problema é que às vezes a gente é tão doutrinado a ter um certo comportamento que a gente começa a achar até que a gente está errado se a gente é contra. Né? A gente fica uma mente dupla. Você crê em Jesus, Jesus é o Senhor, mas naquela área da sua vida, todo mundo faz daquele jeito. Se você for fazer diferente, você vai ficar mal, você vai ficar errado. Você se sente até culpado, como se você estivesse corrompendo aquilo. Mas o que o Paulo diz? Ninguém vos julgue. Quer dizer, a gente precisa aprender a ter uma consciência própria. Aprender a ter uma consciência própria. Não, eu acredito nisso, eu tenho uma compreensão disso, eu sei por que eu tenho esse comportamento. Os outros querem me fazer sentir culpado, sentir mal, porque eu não estou seguindo o mainstream, o que todo mundo está fazendo. O primeiro passo para você se libertar disso é você se fechar para esses julgamentos baseados na carne. Você tem que ter personalidade, estrutura emocional para dizer não. Dizer não internamente. Eu não vou me sentir julgado porque eu estou fazendo a coisa certa. Porque eu estou pegando essa área da minha vida e submetendo ao controle de Cristo. Eu não vou me sentir mal. Eu não vou me sentir mal porque eu desobedeço o Estado nessa área, porque ela é injusta. Eu não vou me sentir mal porque eu desobedeço meu pai nesse ponto que está errado. Nem que eu desobedeça o pastor, Deus me livre. Porque nessa área está errado. Nem que eu desobedeça o mainstream acadêmico, porque eles ensinam isso, mas de uma visão bíblica é diferente. Ou o mercado diz que é assim que tem que ser, a gente tem que seguir desse jeito, fazer negócio dessa forma. Então eu vou fazer. Se não fizer, eu vou me sentir mal, eu sou um mau profissional. Eu não vou fazer diferente no serviço social também, porque eu tenho valores cristãos. E na educação é a mesma coisa, e assim por diante. Né? Quer dizer, de uma forma bastante teológica, eu diria, para o desespero de muita gente, o Paulo não está glorificando de modo algum a rebeldia, mas ele está ensinando aqui que a obediência a Cristo, o cabeça, passa pelo aprendizado de uma santa rebeldia, que é essa rebeldia de você ser capaz de resistir às distorções em todas as esferas da vida e afirmar o senhorio de Jesus em todas as esferas da vida. Mas você tem que ter uma consciência forte para você conseguir fazer isso. Porque muitos crentes hoje não conseguem desafiar abusos sérios, doutrinários, teológicos, morais, econômicos e assim por diante, em várias áreas da sociedade e também na igreja. Porque nós não temos maturidade espiritual. Nós não temos consciência justa, madura, para ter um posicionamento naquela área. Não conseguimos. O crente colapsa se ele tiver que confrontar uma autoridade quando tem uma coisa errada. Mas o que o Paulo disse aqui, os principados e potestades já foram despojados e envergonhados, expostos publicamente ao desprezo na cruz. Não é que Jesus rejeite os principados e potestades. Quem criou os principados e potestades? Ele é o cabeça. Você não pode se rejeitar um principado, um poder, uma autoridade, uma estrutura, que você vê que é algo estrutural na sociedade, na sua vida, só porque você não gosta de ser mandado. Só porque você não gosta de ter autoridade. Não, aí é rebeldia pecaminosa. Não. Você vai resistir porque eles vão ser reconciliados. Porque eles vão ser colocados no lugar onde eles deveriam estar. Cristo reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Então você é um agente de reconciliação quando você mantém a sua consciência. E finalmente, o finalzinho aí, os versículos, versículos 20 até 23. Alguém pode ler para mim? Deus, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque como se ainda pertencessem a ele, vocês submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Não toque? Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo mundo, pois fazem mandamentos e ensinamentos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os da carne. Irmãos, então esse é o nosso último ponto. Ignorar o que eu chamaria de ingenuidade ascética, né? que é essa ideia de que o mal é uma coisa da sua experiência. Né? O mal está no corpo, é o rigor ascético. O mal está no corpo, o mal é o governo, o mal é o sexo, o mal é o dinheiro, né? O mal é o estudo, existe até isso. O mal é alguma coisa da sua experiência. Então, o mal não é isso, você não vai conseguir maturidade lutando com essas coisas, criando imposições, né? Vivendo pelo não. Então, se há uma coisa que a centralidade de Cristo não significa, é que você tenha que reprimir uma área da sua vida, cortar fora, destruir uma área da sua vida. A centralidade de Cristo traz a plenitude, significa que todas as áreas da sua vida serão renovadas. Então, irmãos, concluindo, né, o nosso primeiro lugar, o grande desafio para a igreja hoje é ouvir de novo o chamado e se libertar dessas falsas filosofias, né, desses ensinos que Jesus não é o centro, que ele não tem a plenitude da divindade. Então nós temos que andar em Jesus. Segunda coisa, compreender claramente a nossa participação nisso. Paulo fala do batismo, quer dizer, nós estamos cientes disso. É parte da sua consciência, você sabe que você está em Cristo, que você tem a graça, que você tem a plenitude de Cristo. Então você vai ter força para enfrentar esse desafio. E finalmente, ter uma consciência renovada, que aí esse é o nosso ponto-chave, consciência cristocêntrica. É, então, consciência cristocêntrica não é só você dizer, Jesus é o Senhor. Você entender o senhorio de Cristo na sua vida, na prática, o que significa, e você ser capaz de ficar firme nessa posição, de não confundir a sombra, a realidade com a sombra, você não se sujeitar a esses julgamentos falsos e não viver de forma legalista. É que você ter compreensão das coisas de fato, é, do que significa a reconciliação de todas as coisas em Cristo. Amém, irmãos?